trio que faz a diferença. DJs Edilson, Edielson e Rebelde Saudade. Príncipe Negro. E aí, meu bem? Meu bem. Andava na beira do mar. Príncipe Negro. Meu bem, meu bem. Quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para me amar. Me amar. Meu bem, meu bem. Sonhei que a gente tava numa ilha. Se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar. Do mar. Meu bem. Foi magia. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para me amar. Me amar. Vou te procurar. Vou quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar. Vou quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem. Pediu e ele chegou. Príncipe Negro Retrô, em formato original. O maestro da saudade, ele agora é retrô. Recebendo com ele saudade. Isso, o grande amor, Elisângela com a gente. Meu bem, meu bem. Rompendo fronteiras no retrô hoje, hein? Fala com ele! Se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar. Do mar. Meu bem, meu bem. Quando eu acordei foi magoado. Essa das guerreiras! Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para me amar. Me amar. Príncipe Negro. Vou te procurar. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar. Príncipe Negro. Príncipe Negro. De repente você em minutos me deixou tão só. E não sei. Não sei porquê. Olha o que ela fez. Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. A situação. Príncipe Negro. Entre você e eu. Tô pensando que amanhã, domingo e segunda-feira, tem a dobradinha lá na Ilha Bela. Porque de repente o Lazio Redor voltando pro Belém amanhã e segunda-feira lá na Ilha Bela. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim. Sexta-feira de botequim. Sábado. Se eu te fiz algum. Já me disseste, nós estamos lá na praia de Cuipiranga, Parque Arena. Festival do Gol, esse ano tem um retrô por lá, hein? Lá na praia de Cuipiranga. Vamos virar a situação. Tá de retrô. boa. Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro. Lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do mundo. Do escuro, do escuro. Do beijo que você me deu. De teus abraços, além dos amassos. E parei no dia. Fiquei alucinado, estou apaixonado. Por isso resolvi falar. Alô, Morejão! Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos States, e é pra lá que eu vou levar você. Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos States, e é pra lá que eu vou levar você. Aí, Matos, canta aí, vai. I want you, I need you, I love you, with my name. I want you, I need you, I love you, with my name. Chega pra Zé com muito carinho, nosso motora, o nosso motora Samucão. Hoje, só de boa na lagoa, aqui na Vila Burajá. Depois daquele peixe frito com açaí. Lembro do teu beijo. Só relaxando, curtindo o retrô. Lembro de tudo. Alô, Samucão! Lembro do escuro no canto do muro. Beijo que você me deu. Daqui a pouquinho, bora encher o balão. Meus amassos. E parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado. Por isso resolvi falar. Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos States, e é pra lá que eu vou levar você. É o Retro de Belém, Curujá! I want you, I need you, I love you, with my dream. I want you, I need you, I love you, with my dream. I want you, você não apareceu. É quanta música. Endoideceu, meu coração enlouqueceu. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Ei, mate. Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Será que ela vai dar explicação? Pra tirar o pensamento besta do meu coração. Aí lá vem ela com aquela tese no babô. Sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Ela perdeu o ônibus. Oh, Paulinho, te amo tanto, não fique tristonho. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme. Príncipe Negro. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme. Meu amor, Retro, Dali Retro. Já já chega os irmãos Edilson e Edilson. Por enquanto o revés vai só aquecendo, bora. Amanheceu e você não apareceu. Endoideceu, meu coração enlouqueceu. Festão das guerreiras. É que você sai tão cedo e não avisa eu. Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Põe pra cima! Pra tirar o pensamento besta do meu coração. Canta, vai! Sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Ela perdeu o ônibus. Foi. Te amo tanto, não fique tristonho. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme. A onda agora é Retrô. Égua da sequência. Lembra Príncipe Negro. Festa de amanhã continua aqui na sede do Vasco, tá, gente? Primeiro prêmio, R$200. Segundo prêmio, R$200. Terceiro prêmio, R$200. E o quarto prêmio, R$400. Você compra o seu bingo aí na diretoria da sede do Vasco. Apenas R$10, hein? pra amanhã, domingo. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Príncipe Negro. Vou me fazer de boa, quis me dar o desdobro que sorri. Olha o desdobro, meu irmão. Tentou me enganar, tentou me iludir, tentou me fazer sofrer. Tentou me fazer de boa, quis me dar o desdobro que sorri de mim. Desse conto eu já estou curado, desse papo de caolho eu não caio não. Hoje tudo tem que ser bem sério, o meu corpo tá fechado e o meu coração. Esse papo de caolho eu não caio, não. Esse papo de desdobro eu não caio, não. Esse papo de caolho eu não caio, não. Esse papo de desdobro eu não caio, não. Esse papo de caolho eu não caio, não. Esse papo de desdobro eu não caio, não. Esse papo de caolho eu não caio, não. Esse papo de desdobro eu não caio, não. Agora é retrô. Eita, que o maestro tá detonando no retrô. Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Retrô. Estou sozinho, olhando, esperando você. Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho. Estão nas guerreiras. Tem ver, como é um amor não correr. As guerreiras do Vasco em festa hoje. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Tem ver, como é um amor não correspondido. Bora pra cima. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Príncipe Negro. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Mas credo. Não deixa de tocar, não chega nem perto de mim. Aí chama o Deus. Mas quando você é assim, só mal e sim, não pode te curtir. Bora dançar. Mas um dia vai mudar, mas credo. Nem pensar, eu vou até me divertir. Te levar pra passear, talvez dançar. Mas credo. Mas quando vai mudar mais tempo, nem pensar, eu vou até me divertir. Te levar pra passear, talvez transar, mas credo. Mas quando

mostrou. O meu coração já não suporta a solidão. O cara aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu quero dançar com você. Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. No 220, no retrô. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. O cara aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu quero dançar com você. Dá uma chance, meu irmão. Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Sou gago, mama, se adoro. Pop, pode crer. Pop, pode crer. Meus amigos falam, papapá, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Segura o gago! Já tentaram roubar você de mim. Você de mim. Só porque eu papapá, falo assim. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Toda vez que chega perto de mim, não contendo meus desejos. Toda vez que eu a vejo, enfim, invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Conquistou meu coração. vem essa menina? De onde vem essa menina com esse jeito de mulher e corpo de violão? Restão das guerreiras! Ela mexe, mexe comigo. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com o meu corpo. Fico louco de paixão. Ela mexe, mexe comigo. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com o meu corpo. Fico louco de paixão. De paixão. Mete ficha, meu maestro. Ela tira meu sossego. Os moleques pega fuga. Toda vez que estou na área, estão em Murajá. Estou na sede do Vasco, curtindo o retrô, hein? Não contém meus desejos. Os pega fuga na área. Toda vez que eu a vejo em mim, invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Você vai curtir a banda Sabor Açaí. Príncipe Negro. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Olha o brega rolando! Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. Estão nas guerreiras e o retrô no ar. É diferente pra valer, não se compara ao gererê, sem traficante nem ladrão, mas abra o seu coração. Príncipe Negro. Que ela tem sabor diferente que vai contagiando a gente. Príncipe Negro. Pega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir com a banda Sabor Açaí. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. Eu fumo, mas eu não trago. E quando trago, não dou pra ninguém. Olha o Major! Eu bebo, mas eu não pago. Só me embriago às custas de alguém. Eu fumo, mas eu não trago. E quando eu trago, não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago. Só me embriago às custas de alguém. A galera diz que eu não pago uma meta. Só vou no flaco, que eu nunca pago uma gelada. Paga uma. Sou bom de papo, a turma comenta. Sim. Ainda pago o sapo, quando ninguém quer pagar nada. Meu jeito é esse, eu chego, sentando a mesa, pegando um copo, tomando a cerveja, não pago a despesa.

cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais ou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim. Vem comigo, dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Banda Los Bregas. Olá, gente. Beijando você. Ele tá bebendo na boca da latinha, gente. Temos copos e taças aí na frente. Aí na entrada apenas R$5 do Vasco. Pra você que quiser tomar na caneca do Vasco, apenas R$5 lá na entrada. A cada dia que passa eu fico louco. Os copos e as canecas aí no Vasco. Esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais ou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Libera, libera. Não me diga não, meu amor. Príncipe Negro. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não. Põe pra cima! Diga não, meu amor, vem pra mim. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. E você vai viajando com o Retrô. Vila Murajá, sede do Vasco, Festão das Guerreiras. E o Rebelde vai aquecendo. Já já chega os irmãos Edilson e Edilson. Eu te quero eternamente, pois não vi. Príncipe Negro. Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. Príncipe Negro. É tão grande minha paixão, eu desejo de te amar. Não me canso de saudade, dona Rosana. Hoje até sou. Ei, dona Rosana. Te deixa tudo. A nossa presidente. Obrigado por mundo. Baby, baby, sou o seu amor. Se acalma com ele. O sonho só tá aquecendo, tá? É o que mais quero. Eu vou o negócio pega fogo. Sou sincero. Você sabe aquela água de leve. Príncipe Negro. Maestro Rebelde. Eu te quero eternamente. Grande amiga Brejinha e também a Mona Lisa. Eu te amo. Uma das guerreiras do Vasco do Gajé. Eu te amo. Alô, Mona Lisa. É tão grande. Alô, Pretinha. Minha paixão. Quanto tempo, Pretinha? Eu desejo de te amar. Deus. Baby, baby. É o mega piloto, a equipe Toca Grana. Lá de Coragem com a gente no Retrô. Aqui na Vila Morajá. Obrigado, hein? Fala, Matheus. Eu sou capaz de deixar tudo. Obrigado, mundo. Baby, baby. Sonho. Negro Retro, uma viagem no tempo. Sou louco por você. Agora é Retrô. Vai gravando e vai gravando. E o Rebelde vai tocando no Retrô. Alô, Vila Murajá. Não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Mosqueiro, só vem com a gente, Vila Murajá. Obrigado a toda a galera lá de Mosqueiro chegando com a gente. Também a nossa equipe pega fuga. Bora, equipe pega fuga. Não me deixe, Príncipe Negro. Jamais, sem você já não é. Equipe pega fuga. Saudade, manda abração, grande parceiro. O primeiro será sempre o primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará.